172, nos solos 13, direita no 211. 211. Com 1172, liberando para Alfa. 172, taxa de Alfa, chame antes da Juliette. De Alfa, vai chamar antes da Juliette. 1172. Boa noite, estuva para o jogo 230 via Saída Puca. 230 via Puca. Atividade de coordenação pro de Aracaju? Eu te aguardo. Valeu. Autorizada, direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 015, gol no 098. Direita via Índia, ponto de espera 1972, antes da Juliette. 1972, observe o tráfego da companhia iniciando o táxi até o ponto de espera, autorizado Juliette, ponto 103. Ciente, observando o tráfego da companhia, via Juliette para 03, 1972. Presente Aracaju, gol 868 graus. Azul, 4092, está para 2100, autorizado pela telefone, poxa estabilizada. Para 2100, autorizado ELS, depois está estabilizado 4260. Juliette, autorizado de Angra, Polar, Pichon no 0, vem a turma 00 grau, 04 nós. Controle Salvador, voo 9098. Voo 9098, boa noite, contato décima DGO 370 via Fede Puca. Via Puca para o 37, 1098. Voo 9868, chame o centro Recife, frequência 9285, alternativa 25, decimal 45. 365, 2545, boa noite. Mas o 4062 estabilizou? Ainda é, no procedimento. 4062 estabilizado, Marcelo. Comitou isso, frequência 9895. Não, 9895, obrigado, bom trabalho. Procedimento 6908, prossiga para 2000 pés, autorizado pela TLSX, resposta estabilizada. 2000 pés, TLSX, mais o 6908. 062, ajuste no 015, autorizado pouso pistão 0, vem o turno 00 grau 04 nós. Livre pouso, 406. Off block 5, we see at 0255. 0255, roger, stand by 30 degrees. Azul 69, 08 estabilizado e LS, X-ray, 6908, e na frequência 18.900. 1-1-8-9-5, boa noite, 6908. Salvador Azul 6908, sinal ILS X-Ray 1-0. Azul 6908, ajuste 1-0-5, aguarde que você está de 6908, 1-0-5. Azul 4092, salva de 25, direito no 29. 2-1-1-1, apanhado. Azul 6908, atrás da pista 1-0-0-1-0-0 graus, 0-3-9. Livre pouso, pista 1-0-6908. Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1. A 098, chama centro Recife, frequência 2000 decimal 85, a término 25 decimal 45. 2685, alternado, mono 245, 98, bom final de semana. Passarelo 2228, boa noite, pronto cópia. Boa, pronto. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 180, conforme rota do plano de voo. A subida será Arbor, transição Elefa, com a primeira curva à direita, código transponder 5021 e o controle em 119.35. Ok, está autorizado, 180 para a Conquista, de volta 0, direita, Arbor, Elefa, 5021 e 1935. Correto, chama para posicionamento, passarelo 2228. Salve, Salvador, boa noite, Azul 6908. Azul 6908, boa noite, táxi autorizado Alfa Kilo para o Pátio 3, no Pátio 3 atente aos sinalizadores, a posição prevista 3, Lima. Alfa Kilo até o Pátio 3, posição prevista 3, Lima, 6908. Zero to four, are you ready to copy? 0024 is the ground. Portugal 024, go ahead. Portugal 024, ready to copy? Ready to copy. Clear to Lisboa, Lima, Papapapatão, flight level 390 initially. After confirmed flight plan route, Puka departure, Zipar transition. Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure and Zipar transition. Blue India Papa Alpha Romeo. After departure, left turn. Call code is 5037. And Salvador departure control 119.35. Read back, please. Airport to go 024 is clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 390, via flight plan route. Puka departure, Zipar transition, after departure left turn, score 5037, and frequency after departure 119.35, Airport to go 024. Portugal 024, read back correct, call me for pushback and setup. Call you set to success, Portugal 0024. Autorizado, chama para o táxi para 32228. Autorizado, chama aí. Lima Telefax-Ray, repórter estabilizado no localizador. Autorizado via Pate Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste de altímetro no 015, passarei 2228. Pate Índia, 895, obrigado, bom trabalho. 4-2-2-2-8, Passaredo. Ah, pode ficar na próxima. Atende 2-2-8, Zadiano de Colapso, Pistão 0, vento 090 graus, 03 mais. Ok, a linha e decola, 2-2-2-8. Nosso procedimento é 3-2-9-1. 3-2-9-1, complexo de estimação, chama a torre no 8, decimal 9-5. Fechou a torre, boa noite. Boa noite, tá 3891 no final, pista 10. Ok, pós 2000 Elefa, sem restrições, sob o número 1180-2228. Pode, viva seu fone, está boa noite, ele compra o contato. Tempo pushback and set up a call for taxi. Epa, você está calling for taxi, pode resolver o suporte. Salvador, boa noite, 3891. 3891, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 3891. Airport 004, ready for taxi. 004, stand by for taxi. Standing by for taxi, airport 004. 98 está confirmando, portão 8. 8, tá saindo, tá saindo. Portugal 024, clear text by 811 in India. On holding point, contact tower 118.95, altimeter setting 1014. Pay attention to the traffic, internal on the gate 8. Traffic inside, contact 118.95, and Portugal 024. Direto destino, muito obrigado, 2228. Portugal 024, holding point runway 10. Portugal 024, clear line up and take off runway 10, wind 080 degrees, 2 knots. Clear line up and take off runway 10, we're Portugal 024. 0024, airborne at 0300, contact Nelson Roger Departure Control, 119.35, have a nice flight. 119.35, muito obrigado, boa noite, até a próxima, Fort Joe 024. Controller approach, Fort Joe 024, muito boa noite, crossing 1500. Obrigado. Salvador, posso fazer? Estou focando em um processo de PAP? Tá bem. Tá demais. 5, 2, 0, 0, 0, Duna 5, meu pai, Escanegal, na 0, no 4. Duna 5, 1, 7, 0, 0. Portugal 04, contact Recife Center, 126.85, Sanego 125.45. 5165, level 125.45, Portugal 024, boa noite, obrigado. Boa noite. Eu entrei 520 do separador de metais, autorizado a final do procedimento elétrico X-ray, reporte estabilizado no localizador. Reportar estabilizado a 3520.